levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Chega assim, sou maneira, é compadre falou. Tô dentro, morou, na fita rapidinho sacou. No bem bolado com os parceiros, agilizo na boa. No bonde à toa, sem tristeza chegou, tô de boa. Passei por vários momentos, relento o fio, aquece. Saudade da família, o sol no horizonte, de é. Cheio de marra e neguinho, descuido tipo assim, malandro apressado, nunca deixando a bola cair. Curti de tudo na quebrada, nossa contas paulada. Idade chega no enquadro, conclusões assinar. Não me arrependo de nada, na fita só o momento. Experiência tem de sobra, tô vivo, me lembro. Silêncio, a vida vai passando como um filme. E os inimigos, se é que tenho, vai dançando, revide. Sem tapa na cara, sem tiro, vou jogando caô. Maluco, se liga, o trem acelerado passou. Se desconfio que errei, peço logo desculpa. Não vou trair os meus amigos, já tão firme na luta. E desse jeito, saca, vou levando sem o declive. A favela vive, meus filhos vivem. Sai que sai, vou correr, firmão até umas horas. Rapidinho na levada, meus parceiros em. Será que rola? Maluco, quantas horas agora? Deixa rolar, é na batida que o chicote chama só. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Eu tô no bonde, sujeito homem que não se esconde. Se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Foram me chamar, tô aqui pra falar com os parceiros do Viela que Brasília representa. Não esquenta, fica sossegado. Em Ceilândia ou Taguatinga, o som vai bater pesado. Fica ligado, nós tamo lado a lado. Eu e Japão, todo dia nós se fala no rádio. Fala, moleque. Conexão, SP Distrito Federal. Verdadeiro hip hop, mais de mil grau. Fenomenal é ver a luta dos irmão. Sem dinheiro, faz rap com o coração. É correria, nego, sobreviver assim. Fui eu que vi, irmão, ninguém contou pra mim. Na cidade satélite, atrás de evento. Pela cultura do nosso movimento. Só quem é guerreiro joga nesse time. Sabe a saída pra não entrar no crime. Caminha firme em busca da paz. Não quero ser mais um na placa de aqui. Já tem mais. Esse é o alerta pro povo da favela que vive sem dar guela nos becos e vielas. Levanta sua mão quem tá com nós na parada. Deixa o refrão pros irmão. Valeu, rapaziada. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Chama meu bonde pra firmar. Fiela. Levante as mãos pra marcar. Fiela. É só conceito, vamos lá. Fiela. Mais uma vez pra confirmar. Fiela. Fiela.